Faz um ano que se passa, faz um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Faz um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer. Um feliz aniversário, ei, para mim ou pra você. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário. Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua. Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer. Um feliz aniversário, oh, para mim ou pra você. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário. Faz tudo pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Envelheço na cidade. Feliz aniversário. Envelheço na cidade. Feliz aniversário. Envelheço na cidade. Feliz aniversário. Envelheço na cidade. Irmãos, astrais total.